Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus. Alegria. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo conhecimento nos caminhos seus.